nem todos os dias correm como a gente quer. Nem todos os dias correm como a gente quer. Não há um dia que não pense como vai ser daqui umas horas. Ainda sorris ou ainda choras. O relógio corre sem demoras. Ontem quem sorriu para mim, hoje faz cara feia. Que por pouco incendeia. Hoje como tubarão e amanhã a baleia. Vou trabalhando, vou-me mexendo, para que não fique preso, pois eu não dependo de ninguém. Sinto-me bem quando estou eu. Meus filhos são o meu porquê, são o meu viver. Minha nova vida, esta é para valer, para fazer ver. Pois todos sorriem quando tudo dá certo, mas esquecem-se do esforço de quem tudo fez para estar aquele momento. Só quem está dentro, só quem está dentro é que sente o que se passa ao nosso redor. Isto é mais um dia. Nem todos os dias correm como a gente quer. Nem todos os dias correm como a gente quer. É macabro. Já posso. O dia nasceu triste. Fiz o meu AX. Pensei no que fiz. Estou triste e feliz, mas não desanimo. Pois dias são dias e espero melhorias. 2012 azias são um dia alegrias. Deus me livre também daqueles dias que nos dana. Gueto drama, pragado sem grana. Mendicar na zona, nem a quatro fichado. God bless you, nanho, tapir obrigado. Livrando e que é picado, que fica de mente vazia. E a vigia, tadam, alegria. É pena que ainda por isso está com ele todo dia. Pois dias são dias, só para policias. Eventos e portarias, charros e sangrias. Venham mais que dias, virão melhores dias. Only God can judge me naquele vida ali. Deus abençoe o meu sonho e toda a minha family. Nem todos os dias correm como a gente quer. Nem todos os dias correm como a gente quer. Nada como um dia após o outro. As marcas do tempo secam, cicatrizam feridas. Horas, minutos, segundos pontualizam os meus dias. Antes, quem me humilhava dizia que era bom. Hoje escuto meu som e se espelha no Darlon. Eu cansei de ouvir, você não consegue, escreve mal. Hoje eu domino os guetos de Brasil e Portugal. E cada vez que eu faço rap, não sigo o padrão. Paradigma inova, uso de imitação. E teve tempo que os cara era unido e pá. Hoje se invejam, brigam, querem se matar. Pregavam amor, paz, diziam eu sou do gueto. Entraram na política, topam tudo por dinheiro. Juntaram a panela, mesma porcaria sempre. Grupos decadentes com ideias de antigamente. O cash da cultura entrou e sumiu. Todos viram, só não viram os grupos de rap do Brasil. Nem todos os dias correm como a gente quer. Nem todos os dias correm como a gente quer.